Por Dentro da Bíblia. Um bom dia a cada ouvinte da Rádio Novo Tempo. Aqui na sua melhor companhia, 99.9, começa mais um programa Por Dentro da Bíblia. Aquele programa especial, 11 horas da manhã até as 11h30, enquanto o almoço fica pronto, você medita na palavra do Senhor. Deixa o feijão para lá, deixa ele lá na pressão, e agora vai, pega a tua Bíblia e vamos estudar a palavra do Senhor. E eu estou recebendo alguns abraços especiais aqui, através do WhatsApp. Ana Abreu dizendo assim: olha, tá chegando o dia do meu batismo e é por causa da Rádio Novo Tempo, hein? Deus te abençoe, minha querida, que você possa se entregar ao Senhor Jesus e nós ficamos muito felizes com a sua decisão. Também Carlos Alexandre de Gravataí, sempre na escuta da melhor rádio do mundo. Grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo. E aqui, para conversar hoje sobre o tema O Cristão e o cinema, em relação ao livro do Êxodo, né? Teve um filme que foi lançado sobre esse assunto há pouco tempo, e ali Moisés, ele é apresentado como um cara incrédulo e etc. E hoje nós vamos conversar sobre o verdadeiro Moisés, aquele do livro do Êxodo. E para falar sobre isso nos nossos estúdios, ele que é todo poder, Pastor Washington Silva. Seja bem-vindo, pastor. Olá, tudo bem? É uma alegria muito grande estar aqui novamente nesse programa maravilhoso, aí, dirigido pelo pastor Ezequiel, programa da Novo Tempo, Benção. Por Dentro da Bíblia. Mas é uma alegria estar aqui. E também aqui conosco, ele que é o pastor de todos os pastores da Associação Central Sul Rio Grandense, pastor João Cancela. Seja bem-vindo, bom dia, pastor. Bom dia, pastor Ezequiel, pastor Washington. Bom dia, amigo da Novo Tempo. É um prazer recebê-los aqui. E antes da gente abrir a Bíblia, eu gravei um pequeno editorial sobre o filme Êxodo, sobre deuses e reis. Roda a vinheta. O filme Êxodo, sobre deuses e reis, custou 140 milhões de dólares para ser produzido por Ridley Scott. O filme retrata um Moisés cético, que após um acidente tem alucinações com uma criança que seria Deus. Essa criança lhe enviou a tirar os escravos do Egito, mas as pragas que ali acontecem são retratadas sob perspectiva científica e não sobrenatural. O filme gerou muitas críticas de muitos cristãos pela releitura de um tema tão importante aos religiosos. Ainda assim, arrecadou milhões e milhões de dólares em bilheterias do mundo inteiro. Essa é a realidade do mundo em que a gente vive, né? Esses temas bíblicos no cinema, eles viram e mexem, estão presentes, e aí os cristãos se incomodam, né? Se você vê o filme, ali Moisés, ele reclama da religião dos egípcios, ele diz que aquilo é superstição e bobagem, ele reclama da religião da sua mulher, ele não quer ensinar o seu filho naquele caminho daquela religião, e aí ele tem um acidente, e ele sofre algumas alucinações, e essa alucinação seria Deus, e ele imagina Deus, e na verdade a mensagem do filme é que Deus não existe. Conversando sobre isso ontem. E hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro Moisés do livro do Êxodo. Para abrirmos a Bíblia, gostaria de pedir para que o pastor João Cancela fizesse a oração inicial, invocarmos a presença de Deus. Oremos. Santo e bom Deus, nosso Pai, nossa gratidão, toda honra e toda glória ao teu santo nome. Amém. Ajuda-nos agora a estudar, a aprender a tua palavra por Jesus. Amém. Amém. Pastor João Cancela, em que contexto histórico e social Moisés nasceu? Muito bem. A palavra de Deus, no livro do Êxodo, diz que o povo de Israel se multiplicou na terra do Egito. Né? É a continuação daquela história da venda de José. Uhum. Né? Depois disso, houve uma fome muito grande, todo o povo foi para lá. E lá eles começaram a crescer. E então, o faraó tomou uma decisão, Êxodo 1, versículo 22. Ordenou a todo o povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus serão lançados no Nilo. Né? É interessante, os meninos deviam ser jogados no rio Nilo. Para morrer. Essa foi a ideia. Assim ele iria parar o crescimento biológico do povo hebreu. Sim. E assim eles não teriam mais problemas, porque eles já estavam se tornando até maioria em relação aos demais. Bom, esse é o contexto do nascimento. Depois disso, a Bíblia diz que Moisés foi guardado pela sua própria família, porque foi protegido de uma certa forma. E então, quando se tornou encontrado pela filha do faraó, foi levado para aquela região. A criança foi achada, a mulher se sentiu atraída pela criança e pediu para que ele fosse guardado. E tem um elemento muito interessante, que a irmã dele fica de longe olhando, e a hora que a filha do faraó encontra Moisés, ela diz assim: você não quer que eu encontre alguém para criar ele? E ela entrega para a própria mãe de Moisés criar. Isso é muito interessante, né? É a intervenção de Deus utilizando uma situação importante quanto essa. E esse é o contexto histórico da situação. No qual ele nasce. Moisés, né? É um homem que nasce numa região de dificuldade, na época em que seu povo está escravizado, e depois vai se tornar um líder do seu povo. Aí tem toda uma história por trás disso, mas o importante é que Deus trabalha com a pessoa onde ela está. Sim. Inclusive com você que está me ouvindo aí. Deus tem muita coisa importante para nós. Sim, e Deus guia o nosso nascimento, a nossa vida, a nossa história e todas as coisas, não só de Moisés, né? E é interessante que Moisés, ele tinha essa consciência de pertencer ao povo hebreu. Isso indica, inclusive, que ele aprendeu da sua mãe o Deus verdadeiro, que era o Deus único, que não eram muitos deuses que governavam o mundo como os egípcios acreditavam. Agora, assim, pastor Washington, o que que Moisés fez, naquele contexto que o pastor Cancela coloca, para defender um hebreu escravo que estava sendo espancado por um egípcio? Então, o pastor Cancela mostrou ali a situação que estava, né, em que ele nasceu, uma situação bem complicada, situação de perseguição, de morte, de escravidão. Terrível, né? Situação difícil. Tem muita gente dizendo que esse ano, 2015, está um ano muito difícil. Sim. Muitos impostos, né? Muita complicação. Problemas no mundo. Problema no mundo. Crueldade. E o salário cada vez menor, e muita gente reclamando e tudo mais. Mas a situação que Moisés nasceu era pior ainda. E Deus guiou a vida dele. Sim. Né? Então, na situação que temos hoje, Deus também guia a nossa vida. Moisés tinha tanta consciência que Deus estava guiando a vida dele, que quando ele viu um do seu povo sendo afligido ali por um dos guardas de Faraó, ele rapidamente se lançou ali na frente, né, de acordo com Êxodo aqui, capítulo 2, verso 11, no verso 12. Eu vou até ler para me ser fidedigno aqui a palavra, que fala assim: Moisés viu que certo egípcio espancava um hebreu, um de seu povo. Olha só como que a Bíblia destaca, né? Sim. Um do seu povo. Ele conhecia que era do povo. Ele sabia que era do povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Isso mostra que ele tinha a ideia de ser um libertador. Sim. Se identificava com o povo. Ele tinha essa ideia de que o mais fraco não deveria sofrer, o mais Sim. forte deveria ajudar o mais fraco. Então ele tinha lealdade a Deus e ao povo de Deus. Ele não tinha perdido isso aí. Apesar, né, do pecado. Apesar dele ter usado um método, da, né, força, um método errado. E você disse que no começo, ali que esse filme gastou, se não me engano, 140 milhões de dólares. 140 milhões de dólares para poder fazer. E retrataram um Moisés diferente do que está escrito aqui na Bíblia. Né? A Bíblia condena esse ato de Moisés querer libertar o povo pela espada. Sim. O povo deveria ser liberto pelo poder de Deus. Sim. Né? E aqui é interessante, né? Você tem um paradoxo. Moisés, ele peca. A gente não pode dizer que ele nunca errou na vida dele. Porém, também, por um outro lado, ele procura fazer a justiça. A justiça. Né? Defender ali o oprimido, defender a pessoa de uma opressão que é muito cruel e maligna, né? Não é uma situação brincadeira. Agora, pastor Cancela, Moisés, ele se preocupava e defendia somente os hebreus do seu povo e ninguém mais? O livro do Êxodo, no capítulo 2 ainda, no versículo 15, diz que o faraó foi informado dessa história, uhum, né, de que Moisés havia matado um egípcio. Sim. E assim ele quer executar Moisés, essa é a ideia agora. Agora Moisés é perseguido. Agora ele vai ser perseguido. O que que a Bíblia diz? Que ele fugiu da presença do faraó e foi para a região de Midian. Certo. E lá ele estava perto de um poço. Quero lembrar que aquela região é bastante árida, né? Sim. Uma situação difícil. Então estar perto de um poço é uma ideia boa. Pouca água. Tá. Só que o que acontece, né? Muita gente vai até lá. E nesse caso, sete filhas, né, esse tal de Jetro, né? De Jetro teve, né, que morava naquela região. Elas iam buscar água e estavam ali fazendo esse trabalho quando vieram alguns pastores, alguns homens daquela região e começaram a mandá-las embora, né? Sair dali para tomar a vez dela, para pegar água primeiro. Vamos colocar dessa forma. Então a Bíblia diz, lá no Êxodo, capítulo 2, versículo 16, 17, que Moisés se levantou e passou a defendê-las. Veja que Moisés tinha um conceito interessante, né? Ele defendia sempre o mais fraco. Sim. É um conceito importante, é um conceito bíblico também, né? De ajudar aquele que precisa. E não só do seu povo. Exatamente. Esse egoísmo, eu penso que, né, Moisés era judeu de nascimento. Sim, verdade. mas o pensamento dele não é só para o meu povo, ele trabalha com as outras pessoas também. Nesse caso eram mulheres e nesse caso eram pessoas de Midian, que é uma região que não era de judeus. Não era hebreu, né? Interessante isso, nessa postura de defender o mais fraco. Agora sim, pastor Washington, o que que essa preocupação com os mais fracos, com a humanidade revela sobre a relação de Moisés com Deus? Porque ok, ele defende as pessoas, mas isso mostra alguma coisa a respeito da relação dele com Deus? Com certeza. 1 João capítulo 4, verso 20 diz que aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Interessante, hein? Então, assim, se Moisés se preocupava com essas pessoas mais fracas, com certeza ele tinha uma consciência de Deus muito grande em sua vida. Sim. Né? E a indicação disso, de que ele tinha uma comunhão profunda com Deus, que vivia ali um relacionamento com Deus, é que ele sempre estava defendendo esse grupo, esses grupos de pessoas, né? Os mais fracos, os mais carentes da humanidade ali. Sim, e aqui fica interessante para o ouvinte da Rádio Novo Tempo avaliar a sua própria religião. Porque às vezes a gente tem uma crença, né? Não, eu creio em Deus. E quando a gente vai ver para a relação entre as pessoas, a gente faz fofoca, a gente mente, a gente persegue, a gente faz o mal, a gente quer o mal das pessoas. E que religião que é essa? Peraí, Moisés, de fato, ele se preocupava com as pessoas e através dessa preocupação de amor, de cuidado, de carinho, de fé, ele demonstrava, né, a relação com Deus. Agora sim, pastor Cancela, existe uma situação interessante. Moisés, ele foi criado no meio do povo hebreu, mesmo que depois ele tenha sido, né, do povo egípcio. E ele ouviu falar sobre Deus, que só tinha um Deus verdadeiro, era um Deus único. Mas isso a gente poderia pensar, então, que Deus, que Moisés aprendeu a acreditar em Deus pela sua família. Peraí, como é que foi o primeiro encontro pessoal de Moisés com Deus? Então, diferente do filme, ele diz no Êxodo 3... que Moisés estava trabalhando, cuidando das ovelhas, era um dia normal de trabalho para ele. Interessante. E ali no versículo 2, Êxodo 3, verso 2, diz que o anjo do Senhor apareceu. É interessante que anjo aqui, na língua hebraica, o malak, ele é um representante, ele é um mensageiro. Então não é uma criança, não é uma outra coisa. Sim. Mas exatamente um anjo de Deus mesmo. Sim. E isso apareceu a ele dentro de uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés, olhando isso, vendo que era uma coisa extraordinária, porque a sarça não se consumia, porque é importante. Interessante. Né? Não era uma queimada, não foi um raio. Foi algo sobrenatural. Continuou queimando e não queimava. Né? Interessante. Então, isso fez com que Moisés prestasse muita atenção e aí, então, viu Deus no meio da sarça, né, falando com ele. É interessante que Deus vai se apresentar a ele e ele teme a Deus. A Bíblia diz que ele ficou com temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Sim. Se nós todos temêssemos a Deus, ouviríamos o que Deus diz de maneira muito cuidadosa. Sim. Eu não vou ler só por ler, não vou ouvir só por ouvir. Eu vou prestar atenção porque aquilo que Deus vai dizer é importante e traz sabedoria para nós. E esse temor vai envolver adoração, respeito, amor, pela majestade da presença de Deus, né? Ele quer conhecer, sim, né? Ele quer saber quem é, e teve uma oportunidade única. Então, ele realmente Agarrou. Ele vai parar tudo que ele está fazendo para prestar atenção no que está acontecendo ali. E interessante também é que foi o próprio Moisés que escreveu isso aqui. Sim. Então, foi alguém que viveu o que está escrevendo. Não só ouviu falar de Deus, exatamente, ele viveu com Por Deus. Por isso que a gente não pode mudar também o texto bíblico e colocar algo que nós pensamos ser. Sim. Né? Não funciona assim, exatamente, igual o filme colocou. Né? Alguém lá pensou, pode ter acontecido assim. Não, Moisés viu como aconteceu. Ele estava vivenciando isso aí. Uma experiência própria dele, um testemunho pessoal dele, e ele escreveu. Isso é muito interessante. É interessante porque ele também ele está na presença de Deus para buscar sabedoria. Sim. Né? Eu sei de muita gente que está sofrendo, embora tenha muitos recursos. Exato. Então não é aquilo que lhe traz satisfação, alegria, mas saber o que Deus pensa sobre o assunto e o que Deus está fazendo, isso traz paz e alegria para a pessoa também. Amém. Agora, pastor Washington, quando Moisés ele se encontra com Deus, ele se sente apto? Não, eu fui bem educado lá nos egípcios, eu sou forte, eu sou sábio, eu sou muito bom. É assim que Moisés se sentiu? Pelo contrário, né? Se você ler ali o capítulo 3, se você ler o capítulo 4, você vai ver que Moisés sempre está dizendo assim: Senhor, procura outro. Tem certeza? Senhor, não vou conseguir. Eu não sei Senhor, falar. Ele começou a colocar várias questões. Eles não vão me ouvir. Quem é o Senhor? Eu vou chegar lá e vou falar o quê? Ah, eu tive um encontro na sarça lá com Deus e Deus mandou eu vir aqui, então eu vou falar o quê? Então, assim, tem muita gente hoje que tem esse mesmo pensamento de Moisés, né? Uhum. Quando Deus chama para uma missão, para fazer parte de uma igreja, para poder estudar a Bíblia, para poder falar dele para alguém, Tem muita gente que até mesmo na igreja fala assim, ah, eu não dou conta, eu não consigo, eu não sei. Essas mesmas desculpas continuam. Mas Deus deixou algo bem claro aqui, dizendo assim, olha, eu serei contigo, eu vou guiar a sua vida. Eu vou convencer Faraó, vou abrir o mar vermelho. Deus começou a colocar ali dezenas de situações para Moisés entender que quem na verdade iria falar, quem na verdade iria libertar o povo, quem na verdade iria salvar aquelas pessoas que estavam há mais de 400 anos na escravidão, seria o próprio Deus. É, eu acho até interessante ler o texto que diz assim, né? Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos do Egito de Israel? E Deus respondeu, eu serei contigo. Então a ideia é o que o pastor Washington aí está dizendo aí. Moisés pergunta, quem sou eu para ir lá? Deus responde, Moisés, não é quem é você. A resposta é quem sou eu. Eu sou capaz de livrar o povo. Eu sou contigo, eu vou lá e vou resolver a situação. Exatamente. Então, talvez tenha aí algum amigo ouvinte que neste momento está escutando com muita atenção aqui o Por Dentro da Bíblia, e talvez ele fique pensando assim, mas como é que eu vou resolver essa situação, como é que eu vou resolver essa? Ele é fiel a Deus, ele ora ao Senhor, mas muitas vezes fica em dúvida, como é que eu vou conseguir resolver essa situação? Deus também fala para você, querido ouvinte, eu estou contigo. Amém. E quero falar para aquele que não acredita. Amém. Por que você não prova a Deus? Amém. Né? Sim. Às vezes você também está aí na mesma situação. E verifique se Deus não vai agir na sua vida. É verdade. Pastor Cancela, agora sim, fazendo um resumo de uma história longa em poucos minutos, como é que foi a vida de Moisés ao lado de... Porque aqui a gente está falando do comecinho da história. E aí, obviamente, tem anos de história aí, né, etc. Como é que foi essa vida de Moisés ao lado de Deus? Há pelo menos três intervalos aí, né? O primeiro intervalo, ele nasce nessa situação, nessa época difícil. É educado ali. E depois então... ele vai para o deserto, que é o segundo intervalo. Deus vai trabalhar com ele durante muitos anos, então vai trazê-lo de volta para libertar o seu povo. Então, nesse primeiro intervalo, você tem em torno dos 40 anos. Certo. No segundo intervalo, que é o tempo que ele tira o povo de lá e vai levar esse povo para Canaã, são mais 40 anos, praticamente, né? Interessante. Então, aí ele já está com uma idade bastante avançada, é um homem de 80 anos de idade, pelo menos. Sim. Então, você tem uma ideia de que muita coisa aconteceu. Sim. Moisés errou no deserto quando bateu e feriu a pedra mais do que Deus havia pedido. Então ele cometeu erros. Ele cometeu erros. Mas os acertos porque também. Ele era um homem. Claro. E você que me ouve precisa entender isso. Deus trabalha conosco, independente de nosco, né? Quer dizer, independente da gente, né? Sim. Quer dizer, Deus trabalha com a gente porque ele quer, ele nos ama. E então é pela graça que Moisés foi salvo. Moisés não foi salvo por ter levado o povo, Moisés não foi salvo por ter feito o mar abrir, pela Moisés lei. Não foi salvo porque arrumou comida para o pessoal comer naquele tempo todo. A função de Moisés era estar ligado a Deus, e a partir de estar ligado a Deus, iria agir naquele povo. Sim. Né? Deus ia utilizar enquanto estivesse ligado à videira. Jesus é claro nisso, permaneça em mim e eu vou permanecer em você. Né? Então se a gente permanece nele, não quer dizer que a gente não vai errar, porque somos pecadores e a nossa tendência é cometer erros. Sim. O que significa que a gente vai perceber isso, vai pedir perdão a Deus e Deus vai agir cobrindo os nossos pecados com o sangue de Jesus. Amém. Então Moisés foi coberto pelo perdão através de Jesus Cristo. Ele foi salvo pela graça. Amém. Mas também fez muita coisa certa, viu? Sim. Ele realmente, na hora mais difícil, ele chega a jogar duro com Deus. Ele Sim. chega a dizer, Senhor, se vai cortar esse povo, então me corta e também. Corta, olha, eu acho impressionante isso. Eu não sei se eu teria coragem de dizer isso. Né? Mas ele teve porque aprendeu a amar esse povo. Era um povo rebelde, um povo com dificuldades, mas o amor de Deus se refletiu nele e agora ele reflete esse amor para o povo. É interessante isso. Ele ora, ele se entrega, ele obedece, ele dedica a sua vida, uma vida assim, muito mais difícil ao lado do povo de Deus do que teria no Egito. São mil questões muito interessantes. O Novo Testamento chega a dizer que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que receber as glórias do Egito. Do Egito. Que não eram pequenas, né? Sexo, grana, fama, poder, tudo mais, e ele rejeitou tudo isso para viver com o povo de Deus. Verdade. Agora, pastor Washington, para a gente terminar o Por Dentro da Bíblia de hoje, como é que o Novo Testamento fala a respeito de Moisés? É interessante ali em Romanos 5,14, faz um resumo assim bem interessante que diz que a morte reinou de Adão até Moisés. Como assim? Depois de Moisés ninguém mais morreu? Não, não é isso, né? Interessante. É que ali em Moisés houve um dos maiores milagres que pode acontecer na raça humana. Amém. Que é o milagre da ressurreição. Né? Moisés, ele foi ressuscitado por Deus. Alguns até falam assim, Moisés trabalhou ali por volta de 40 anos no deserto, né, salvando o povo, intercedendo pelo povo, tudo aquilo que o pastor João Cancela ainda disse morreu. Se o povo vai morrer, que eu morra junto, então, se você não vai aceitar o povo, não me aceite, então intercedeu pelo povo. E agora, quando foi para entrar em Canaã, Moisés, então, morre. Né? E o próprio Deus ainda fala para ele, você não vai entrar em Canaã. Alguns pensam que isso é muito cruel. É, muito cruel. Deus foi muito carrasco com Moisés, porque não deixou Moisés entrar em Canaã. Mas Moisés, então, é ressuscitado por Jesus. Amém. Há até uma briga ali, uma discussão ali, né, entre o diabo e Miguel, Jesus, querendo o corpo. Judas 9, né? Judas 9, destaca isso aí, querendo o corpo ali de Moisés. Ressurreição do corpo, não é a alma. Do corpo, não. Não teve nada disso. Teve nada disso, ressurreição do corpo. E há uma briga ali, e é quando Jesus, até o próprio Jesus, diz que o Senhor, né? O Senhor fala com você, o Senhor te repreende, o Senhor que conversa contigo, eu não vou conversar. E ressuscita Moisés. Pegou Moisés, ressuscitou e levou para o céu. Moisés, você não pôde entrar na Canaã terrestre, mas eu vou te dar a Canaã celestial, o que, é que você acha? Deus sempre tem o melhor para a gente. Amém. Né? E isso explica a presença dele na transfiguração. Na transfiguração. Que alguns pensam que é a reencarnação, não tem nada a ver. Disso. Moisés foi ressuscitado, levado para o céu e na transfiguração ele vem e ele fortalece ali. Ele fortalece ali a Jesus, né? No seu momento ali, no seu ministério aqui na Terra. Agora, se existe uma coisa difícil, pastor Ezequiel, pastor João Cancela, para o pastor, um dos momentos difíceis e complicados da vida é o funeral. É quando você vê uma criança ali que faleceu e a mãe fica se perguntando, por quê? É quando você vê um irmão ali que faleceu e o outro irmão pergunta, por quê? E as pessoas ficam se perguntando, por quê, por quê, por quê? Na verdade, a gente não sabe muito dos porquês da vida. Sim. Né? Mas Jesus, ao ressuscitar Moisés, ele disse assim para nós, todos aqueles que são os meus filhos, todos aqueles que entregarem a vida a mim, um dia serão ressuscitados. Amém. E entrarão na Canaã celestial. Amém. Também e terão vida e vida eterna ao meu lado e nunca mais irá haver separação. Então, querido amigo, ouvinte da Rádio Novo Tempo, faço um apelo a você. Não pense somente nesta vida, como Moisés fez. Né? Moisés não pensou apenas nessa vida, pensou na vida por vir também e se entregou a Jesus. Se entregue você também a Jesus. Deus tem um sonho muito maior para você, mais extraordinário, que é a Canaã Celestial, e Ele quer te levar para lá. Se entregue a esse Jesus, aproveite enquanto ainda você pode respirar, enquanto você ainda pode tomar decisões. Se entregue a Cristo de todo o coração e estaremos andando rumo à Canaã Celestial. Quero fazer uma oração especial com você agora que está escutando a gente, para que Deus o abençoe ainda mais no restante desse dia. Oremos. Muito obrigado, Senhor, por essa grande esperança da ressurreição. Mesmo se viermos a passar por momentos difíceis nessa vida e mesmo a morte, o Senhor nos garante que não ficaremos aqui para sempre. Um dia, ao Teu Filho Jesus Cristo voltar a essa terra, irá ressuscitar o Teu povo e nós teremos alegrias eternas novamente. Amém. Que o Senhor venha abençoar o querido ouvinte agora, que está aqui ligado na Rádio Novo Tempo. Que ele venha ter as bênçãos de Ti durante esse dia. Que a fé dele no Senhor venha crescer ainda mais. E que ele venha dedicar esse restante dia, esse final de semana, à Tua palavra, à Tua adoração. Amém. Venha abençoá-lo, abençoar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Foi um prazer estar ao lado de cada ouvinte da Rádio Novo Tempo. E se você quer saber mais da Palavra do Senhor, ligue para nós, 51-3375-1656. Mande-nos o seu nome, o seu endereço, o seu telefone, e nós entraremos em contato para enviar a vocês um guia muito especial de estudos da Bíblia. Fiquem com Deus e até segunda-feira, quando a gente volta às 11 horas com o programa Por Dentro da Bíblia. Fique com a Rádio Novo Tempo, a voz da esperança.